cartas na mesa eu joguei. Nem pensei, pelo sonho não recuei. Poucas vezes acertei, não parei. Eu acei a outra vez, retirei a fila, retornei. Valorizo os amigos, mas se dá importância dos meus inimigos. O trajeto e cada objetivo, relógio anda e não para. Mas o dia não passa, é preciso muita cautela a cada jogada. Na madrugada o silêncio ecoa na quebrada. Vejo a neblina se misturando com a fumaça. E as barcas toda apagada. Favela é favela, o chicote sempre estrala. Bora acalmar o estresse lá na quadra. Não tem didi, mas não falta risada. Deixa os faladores pro momento ser feliz. Lá na frente quero ver o que você me diz. Seu mundo gira malandro, deixa girar. Se a vida é um jogo malandro, vamos jogar. Por falta dele, vidas morrem nos hospitais. Sem medicação, pior que animais. Vivo a realidade. Me desculpe, falador, aqui não tem covarde. Postura vem de berço, mas pra aprender nunca é tarde. Simplifique sua caminhada, não corte caminho, não faça ninguém escada. Minha ação escrita, cada passo seguindo a cartilha. Estou em SP, sobrevivendo à realidade do dia a dia. A madrugada fria, a fumaça se mistura com a neblina. Isso irrita minha retina, enxergo tudo cinza. O empurra, empurra por um espaço no trem. Os anos se exalta, veja bem. Não há respeito por ninguém. Toda essa evolução causa transtorno. No mundo virtual, todo mundo é bicho solto. Se perdeu o contato na bola do olho. Sem brincadeira, aqui é extremo oeste. Represento a oeste. O contato é corpo a corpo, tete a tete. Click, clack, sobrevivendo ao teste. Gira malandro, deixa girar. Se a vida é um jogo malandro, vamos jogar. Gira malandro, deixa girar. Se a vida é um jogo malandro.